主要是嫂子，我们也都辛苦了。São 5:12, terça para 2010, onde chama 020, livre da restrição de altitude em TAP. Autorizado ao final LS, a ponta estabilizada. Essa é 2020, livre das restrições em TAP, TAP 3152, a ponta estabilizada. O chamado é 2-2-4, na sala 1-1-8, libere direito, o taxi Fox, o antena escuro, o taxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, portão 4, é 2-4. Em coordenação do tipo de estuário até a remota 2, é isso, né? Sim, remota 2, mas ok, reporte ao termo. Ok, obrigado. Lembrando, TAM 3152. Meu nome é 074, essa identificação autorizada a chegada à bomba de 1, 2, 1, 3, 0, 5, 0. Sim? 3152, desculpa, por exemplo, momento? 3152, entra no 20089, eu estou por autorizado. Obrigado. Valeu 58, feita para 2010, registro 9020, livre de gestão de empate. Calibre LS, reporte estabilizado. Valeu 58. Diga. Outra informação? Ativo, poderia repetir? 6258, é o seguinte, vai repetir, 6258 vai ter via para 2010 e autorizando a final, reporta estabilizada. S via para 2000, autorizando, reporta estabilizada, chama 6258. São 3152, uma folga 26, se tiverem direita, via taxi Foxtrot, mantenha-me escuta para seguir vigilância e chamem-me para os lutes. Foxtrot, chama-se para Juliette, são 3152. Poderia confirmar um ajuste para o Achanar 6258? Afirmo, 1020. 1020, grato. Estação 3152. Mete a próxima à esquerda. Estou ciente. Aguarda. Achei. Serviço para o 3152? Você pode engraçar, Juliette, já que se lembra, tentando depois de alguém que foi educado, você tem um nome. Alô, número 3152, entra, Juliette. Na 258, completa o sinal 3895. 3895. De Salvador, boa noite, Oxenem 6258. Oxenem 6258, ajustado, continua aproximação, agora de utilização de pouso. Está autorizado o pouso do Oxenem 6258? Sim, Oxenem 6258. Vento 120 graus, 09 nós, foi autorizado para o estendido. Bem, escreva o pouso. Oi, Salvador, boa noite. O Lula 7 concreto para Bravo. Sente para aparecer um pouquinho mais, quanto o Lula 7. Avistou com 27, acena a identificação, autorizada a chegada do Mag 1, desse mantém 050. Ok, gente, frequência livre. Programa é 074, vista para 2010, ajuste no 019, para livre ILS, reporta estabilizar. Pode estabilizar a ILS, é 074. Aos 34, livre direita, mantenha a minha escuta, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, portão 62, chama 6258. Bom, 970, confia. Autorizado Campina Grande, via Perro 10, conforme rota, nível 370. Decolagem pista 10, após a decolagem curva à esquerda. Perfil de saída, pouca transição de passo. Aciona o código 5567, controle na 20, decimal 8. Para sequenciamento, vou manter a proa 060, 432224, reporta 10 descida. Para 060, reporta ideal 2224. Goma 098, copia. Autorizado, Serra Brava, Serra Gol, São Gonçalo do Amarante, via Azul 10. Nível 30370, decolagem pista 10. Após a decolagem, curva esquerda, perfil de saída pouca, transição de pá, acione 5572, controle na 20018. Barcelona, Galha 98, cotidimento com a Etim, trânsito de Belo Cimento. Chinelli 224, copia. Autorizado Aracaju, via UISC 33, decolagem com nível 190, decolador 10, após de decolagem curva esquerda, perfil de saída Conde, achando transponder 0220 e o controle 1208. Autorizado Aracaju 190 de nível, decolador 190, curva esquerda, saída Conde. Correto, chama pronto, o chão de saneamento do botão 4. Azul 5127, tem sessão de inscrição para 2010, existe 2019, sendo o GMS responsabilizado. 2019, sessão de inscrição para 2010, azul 5127. 1334, sendo identificação, autorizada a chegada do médio 1, isso mantém 080, edição para 2509. Oxanemé 074, avistado, ou autorizado, costuma 0, no 20 graus, com 109. Autorizado, pouso, cabeceira 90274. Autorizado, gol 1170, chame para o táxi. Gol 2224, afirma ativo, alguma velocidade acumulada? Nossa prova, desça para o 0620 com 240 mais, tem condições? Afirma ativo, nessa prova 060, desce para o 060, 240 mais, 2224, está correto. Passada do 2224, curva à direita para o 070. Passada do 2224, limite ao localizador. Direita 070, limitado LOC 2224. Então 3398, redução para 1809, certo número 2 da aproximação. Aeronave que precede, aeronave da Azul, agora 8 minutos à frente, reduzindo. Pássaro 224, desça para 050 com 240 mais. 050 com 1249, 2224. Fecha 2, essa é a identificação, autorizada a chegada do médio 1, desça e mantenha o nível 140 e reduza para 250 mais. Aéreo número 5, pela aproximação. Vandana me escuta, Alfa Juliette, Portão 5. Alfa Juliette, no 5, 0074. 3019, vai reportar estabilizado. 3392. Azul 4062, sem instrução, para 4000 pés, e ajuste pela 09. Objetou para sequenciamento, com a esquerda voa na Pro 360. Este número 334, limite será o localizador. Estabilizou o azul 5127. 5127, pelo 1895, bom pouso. 1895, boa noite. 3398, 2000 pés, ajuste a 019, está no VLS, reporta a localização. Azul 4062, deixa para 3000 pés, sem restrição, ajuste no 19. 4224, reacima a navegação Voaduna da presente, investida para 4000 pés. Voaduna desta 4224, 1019. Aí o 127, utilizado 1-0, 1-1-0 graus, com 10 mais. Ok, ele viu o pouso 2019, por gentileza. Afirmo. Gol 970, após parqueamento do Xeneno, portão 5, pode prosseguir até a ponta de espera e o táxi foi em Xeneno, pronto, no ajuste 1-0, 1-9. 19, chamada fora. Sente, aguarde, gol 1-0-9. Completa o final pelo 1895. 3392, desça para 2010, hoje chama 09, Salles VLS. Azul 4062, já está autorizado. 4224, deixa para 3000 pés e ajuste 1-0-9. É o número 3, aproximação, 4224. 3019-2224. A gente continua, aguarda livre pouso, observando o belo pouso do azul, a nossa proa. Ah, na aproximação, 1334. Pro 040, e nos permanece o localizador. 040, localizador. Segundo no 334, desça para 4010, ajuste 1019. Vai seguir próximo da passarela agora na sua posição de 2 horas, 11 milhas e recusando. Mantendo agora 2309-2224. Enche. Goiânia 972, redução para 2209, segue o número 5 na aproximação, 0972. Zero via táxi Eco, mantenha me escuto, táxi autorizado, via Alfa, Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, na sua escuta, o azul 2, o azul 5, 1, 2, 7. Tá 3398, estelite pouso autorizado, costuma 0, vento 1, 2, 0 graus, 1, 0, 9. Livre pouso, na 1, 0, 3398. Pouso. Obrigado. Pouso. Grande abraço. Vicente, mantenha a posição, voo 1170. Alguma previsão para o voo 0098? Não, de seguir azul 4060. Azul 4062, completa com o sinal 3895 da Pouso. 3895, obrigado. Passada de 2024, desça para 2010, ajuste chama 019, está livre no S, aposta localizador. 2010, aposta localizador, 2024. Bruno 334, desça para 3010, ajuste chama 019. 319, 334. 04062, continua a aproximação, aguarde autorização de pulo, ajuste chama 019. Vai dando autorização para 0062. Águia. Eu. Enviou, hein, mano? É. 1098 na escuta. 498 na escuta. Ok, coordena com a equipe de sala, assim que o Embraer da Azul parqueando, finalizar o parqueamento no portão 1. Pode iniciar e reporte o táxi. Pode passar. Azul 4062. Estou autorizado 1-0, 1-0-0 graus, 0-9-9. Livre pouso, pistola 0, azul 4062. Pula 334, resta para 1, intercepta o localizador. Feita para 2010, ajuste 1019, reporte o MSC. 2010, reportará o IRS, 334. Para a identificação, autorizado a chegada à bomba de 1, desço, mantém 050. Bom, na 170, faz tráfego na conta final, autorizado, nele manter. Tráfego na conta final, autorizado, nele manter. Estabilizado, parceria do 2224. 2224, por 1895, montou 1895, muito grata, boa noite, 2224. Realmente, boa noite. Obrigado. GLS, segundo, 334. 1334, completa a sinal, aguarde transferência. GLS, 4, confirma sua velocidade. Ano 972, desce para 3 mil pés, ajuste a 019, aguardamos o seu sinal para testar a palavra, por favor. 3 mil, PNH 019, azul 972. Conheço, mantém em escuta, táxi autorizado via Alfa Kilo, Pátio 3, fica atento ao sinalizador. Pronto, continue a próxima saudade, pista livre. 2024. Azul 4062, escutou? 4062, escutou? 1970, decolagem autorizada. 1900 graus, 10 mais. 2 decolagem, 1970. Alfa Kilo, Tati 3. Fica tentando se resolver no Tati, Azul 4062. Com 972, completa a redução para 1709. 1709, boa, 1709. Artigo número 2, aeronave 73 em aproximação, nave da companhia. Agora nessa posição de 2 horas, 8 milhas com 1,60 de grau. Frente, segue a aeronave bem reduzida, frente, boa, 1972. Frente, aguardando separação para curva à direita e sair dessa tela, localizador. Positivo, está reduzido aqui. Turbão 109, está acionado. Pelo 1909, alta na 3 horas, alta na 3 horas, próximo para o carro. 03, 0300, isso? Exato, 0300. Ok, taxa direita vindo, ponto de espera no 93905, ajuste na 09. Taxa direita, aliança, ponto de espera. É nessa, só tá de pronto. Exato. A gente tá no 09, torre 09, mas tudo bom, 09. Mas 1170, decola 25 no controle, 120218. 432224. Todo autorizado, pista no 0, vento 100 graus, 099. Livre pouso 2024. Ok, 2000, NDO 209, utilizado com 1972. Controle com 1170, 2000, 10 com 1170. 1170, contato radar sul para 370, seja curto. Fuca 370. Após o parqueamento da BZ no portão 02, CNX no 3. Então, para o parqueamento 2, delegado PUSH no 34. Oi, boa noite, boa no 334, final no 0. Gente, boa no 334, continua a aproximação, vai de pista livre. Decolagem autorizada? Afirmativa. Agiliza o ingresso e aguarde autorização para iniciar a decolagem. Acertando, aguarda a decolagem com 092. Passaria 2224, na sala 58, libera direito, do táxi Eco, mantém no escuto, táxi autorizado via Alfa, Juliette, remota 13 do pátio principal. Alfa Juliette, remota 3 do Princeton, na sua escuta, 2224. 098, decolagem autorizada, 100°08. Bom, 344, pouso autorizado, sistema 0, vento 1,0°09. Tive pouso 0,1334. Ô, Salvador, só confirma para o 2224, é remota 3 ou 13? 1,3. 1,3, obrigado, sério. 1,972, completa a nota 1,895, vai pouso? 1,895, ok, obrigado, boa noite. Chamar o controle, sensor ecológico 0300, 1,0298. 1,0098, igual 098. Controle, muito bom dia, voo 1,098. Cumprindo o perfil da saída pouca, passando agora 3 do teste. 0098, contato radar, suba para o 370, saída 24. 370, saída por carro, vamos para 9. 1170, Recife, 1025, até 1245. 1235, 1245, vamos para 034, na sala 01, libera direita, mantenha no escuto, parque autorizado, via Alfa Kilo, parte 3, posição 1, Romeu. Alfa Kilo, Fátio 3, Juno Romeu. Gol 972, pouso autorizado, pista no 0, vento 1,00 graus, 1,01. Esse pouso na pista no 0, gol 972. Sente estar à sua direita, visa a fluência, enquanto te espera o reporte pronto, ajuste no 0 no 9. 1,0 no 9, direito na índia, reporta pronto no ponto 0,0, gol 1,3, 5,4. Salvador, 4,2,2,2,4. Preciso. Centralizador no... na ramada 13, como sempre. Vou ligar para o Eric. Obrigado. Estou chegando a 224, escuta. Estou chegando a 224. 20 Gama 3, com 4 por exato, galera, manter. E mantém no 0, 3, 4. Roma 972, Mussola 04, libero direita, mantenha no escuta, táxi autorizado de Alfa, quilo 43, fique tentando se ligar no pátio. Táxi autorizado de Alfa, quilo 43, na sua escuta, para o atualizador. Boa, Alfa. 545. Obrigado. Autorizado do colégio, pista no zero, vento 1, 00 graus, 09 graus. 7354, eu vou ficar só uns 30 segundos aqui na carteira, eu estou com problema com o passageiro. Tem algum problema? Estou com tráfego a 9 milhas da cabeceira. Está mantendo a velocidade 170 graus. 170. Ok. Eu vou manter 30 segundos então, já tive que falar no seu livro aqui, se não me sabe falar isso. Gente. Oi, Salvador, boa noite. Voa 228, 7 milhas de baixo para nada. Gente, Voa 228, continua a aproximação. Fala no tráfego da companhia alinhada, prestes a iniciar o ódio. Ok. É, o Gol 354 conseguiu resolver o problema, então, autorizado a decolar ainda. Sim, de imediato, então, 1-0-0 graus, 10 mais. E decolagem, então, 1-0-3-5. Sessão é 6-2-4, 1-6-0, com 2 horas de autonomia, o terno de Salvador. Táxi à direita, via taxa índia, ponto de espera chamação. Via índia, ponto de espera vai chamar pronto, 1228, ponto autorizado, pistão 0, vento 100 graus, 0, 109. Livre pouso, número 0, gol 1228. Consiga, gol 1972. Tem que decorar naquilo, que já teria nossa posição. Essa hora não está em brisa, não. Você tem tanto sinalizado. Acredito que deve ser próximo aí a posição 1-2. Gol 1354, decolado a 08, chama o controle 120.8. 1208, obrigado pela colaboração, 34. Sim, bom dia. Controle Salvador, boa noite, gol 1354, decolado na Pucajé, Maracajó. 1354, contato radar, 230, saída Puc. 230 na PUC, 1354. mantém o cinema 224. Ali mantém no 0, cinema 224. Bruno 906. Posição 2 Lima, prossiga. Eu vou andando aqui até a sinalizadora, é isso? A posição 2 fica no início do site. Ainda não tem ninguém me balizando, não? Ah, na 2 Lima, tá bom. Tá, chegou uma entrada ali, obrigado. Gente, reporta até no desvio, escola 34. Vou estar alterando o desvio 1, que eu tenho muito. Via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, você escuta com 222. Cinema 224, com óleo autorizado, pistão 0, vento no número grau, 092. Fazendo decolagem, Cinema 224. Ponte 11 para Guarulhos. Pode chamar, pode ver. Fecha. Cinema 224, decolado aos ONU, chame controle 120, decimal 8. Controle 1208, Cinema 224. O Chanel 6224? Afirmativo. Acione o código 5563. 5563, vai acionar o 6224. Nível 300. Pode ser, sim, tá. Ok, será coordenado. Eu tenho para autorizar 340. Você vai mandar a coordenação para 300, é isso? Não, 340 tá bom. Você pode mandar 340, que desculpe. Ok, autorizado Guarulhos, de Rota do Plano, Pelo 10 Taubaté, nível 340. Decola piscina 0, faz a decolagem curva à direita. Perfil de saída São João e Luda Motiva. Aciona 5577, controle 120, decimal 8. Aparecido 4, Recife, 2005, até 9545. 2085, 2545, bom. Decora na cabeceira 10, com curva direita. São Uno, Leta, Montiba. 5577, transponder, 208, controle de saída, 994, ponte 1. Correto, então. Chamada a polícia.